Capítulo 13. Abra mão. A esta altura você já perdoou outras pessoas, confessou seus pecados e se apegou à verdade. Agora vem o próximo passo, libertar-se. Eu sei que é bem mais difícil do que os outros passos, mas é um elemento essencial para a sua saúde física, emocional e espiritual. Houve muitas ocasiões em que imaginei que deveria punir a mim mesma por meu comportamento anterior, de permitir que Deus me purificasse. Eu queria que o peso da culpa me encurvasse e me moldasse, para que eu nunca mais cometesse determinada transgressão. Queria sentir o julgamento. Em vez disso, porém, encontrava a misericórdia de Deus. Ou será que você despreza as riquezas de sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Romanos 2, verso 4. A bondade e a gentileza de Deus nos conduzem ao arrependimento. É algo que vai contra tudo o que há de mais arraigado em nós. Queremos ser castigadas quando erramos. Queremos pagar. Queremos nos sentir livres de culpa. Deus oferece sua misericórdia para que ela cubra o que deveria ser julgado. Não conseguimos compreender esse conceito. Nossa tendência é adotar a abordagem do tipo olho por olho, dente por dente. Olhamos para nossa vergonha encolhida em um canto e esperamos que Jesus declare julgamento e nos rejeite. A lei e o acusador dos irmãos sempre pedem julgamento, enquanto o Espírito concede misericórdia. Quero que você leia com um novo olhar essa narrativa sobre uma mulher evidentemente culpada e como Jesus a tratou. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. João 8, versos 3 a 6. Observe que o real interesse não era descobrir a verdade, mas apanhar Jesus em uma armadilha. Creio que essa é sempre a motivação da natureza carnal, bem como o objetivo do acusador dos irmãos. Ele está mais interessado em depreciar a obra e a eficácia de Cristo do que em nos desvalorizar. Os líderes religiosos não tinham nenhuma preocupação autêntica com a salvação dessa mulher. Quero lhe dizer que as vozes de acusação que você ouve não têm real interesse em você, sua família ou sua qualidade de vida. Elas querem apenas anular a obra de Cristo em sua vida e colocar você debaixo do julgamento da lei. Observe que, a princípio, Jesus nem sequer respondeu aos líderes religiosos. Ele desviou o olhar para não ver a condenação e o ódio nos olhos deles. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Não sabemos ao certo o que ele escreveu no chão. Ouvi alguns líderes dizerem que ele escreveu os nomes das mulheres com as quais esses mestres e fariseus haviam pecado. Outros dizem que escreveu os outros mandamentos para lembrar os líderes de seus pecados. Por algum motivo, esse detalhe não foi registrado, mas a resposta dada por Jesus a esses homens ficou gravada para sempre. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. É evidente que eles se sentiram cheios de justiça própria ao arrastar a mulher pecadora pelas ruas e apresentá-la a Jesus para que fosse julgada. Agora a situação toda mudou. As vozes cheias de raiva se calaram quando seus corações passaram a condená-los. Começaram a temer que esse jovem rabi anunciasse os nomes para que todos ouvissem. Com medo de que ele fosse olhá-los nos olhos, foram embora, um de cada vez. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Observe que os mais velhos saíram primeiro. Sei que sou muito mais misericordiosa hoje do que quando era mais jovem. Com frequência, as pessoas mais velhas aprenderam a não julgar os outros com tanta severidade ou rapidez. Elas têm mais anos de erros nas costas e abrandaram seu zelo por julgamento. Testemunharam a destruição que o ódio causa e os relacionamentos rompidos. Por fim, a mulher se viu a sós com Jesus. Seus acusadores se foram, mas ela ficou. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Quando todas as vozes de acusação e condenação se calaram, a mulher esperou diante do Senhor para ouvir o que ele tinha a dizer. Ele então perguntou onde estavam seus acusadores. Ela respondeu que não restava ninguém para acusá-la. Liberta da condenação dos homens, ela recebeu de Jesus a oferta da misericórdia de Deus. Eu também não a condeno. Ele removeu de seus ombros o peso do pecado e da escravidão, e em seguida exortou-a a deixar para trás as suas transgressões. A instrução, agora vá e abandone sua vida de pecado, é sempre antecedida de misericórdia e perdão, sem os quais é impossível nos livrarmos de um modo de vida caracterizado por raiva e fúria. Por fim, Jesus voltou a se dirigir à multidão. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus disse que ele é a luz do mundo. Foi uma declaração bastante ousada. Em seguida, ele convidou o povo a segui-lo e deixai para trás os seus caminhos de escuridão e andar na luz da vida. Ao que parece, ainda havia alguns fariseus por perto. Os fariseus então desafiaram: Você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. João 8, verso 13. Foram procurá-lo para que ele julgasse a mulher. E depois disseram que o seu testemunho não era válido. Seu protesto mostra que não o procuraram em razão de quem ele era, mas com o propósito invejoso de desmascará-lo. Respondeu Jesus: Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois eu sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Jesus era a única pessoa na terra que sabia verdadeiramente de onde tinha vindo e para onde estava indo. Conhecia seu propósito e seu destino. Sabia que era filho de seu pai. Os fariseus que se haviam reunido ali imaginavam que fossem filhos de Abraão e descendentes de Moisés, mas na verdade eram motivados por seu pai, o diabo. Não conheciam o padrão do céu, mas apenas o padrão dos homens. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Jesus lhes conta um segredo. O julgamento não cabe a ele, mas ao Pai. Ele não havia acusado nem julgado. Ao perdoar a mulher, ele a livrara de julgamento. A misericórdia havia colocado a mulher em liberdade. Debaixo da lei de Moisés, ela deveria ter sido morta, mas Jesus sabia que em breve ele morreria como sacrifício pelos pecados dela. Ainda hoje, Jesus não condena. Ele olha para nós e declara: Vá e abandone sua vida de pecado. Tenho certeza de que a mulher adúltera se maravilhou com a revelação de perdão, depois que seu pecado e sua vergonha foram evidenciados. Os fariseus e mestres da lei imaginaram que haviam levado a um lugar de condenação, mas descobriram que a haviam colocado não diante de um juiz, mas diante da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. João 8, verso 32. A mulher teve um encontro com a verdade logo depois de ter um encontro desesperador com a lei. Aquilo que a lei não tinha poder para fazer, a verdade fez. Graças à palavra de Jesus, a mulher viu-se imediatamente liberta de uma vida de pecado e culpa. Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o Filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Jesus transformou em filha a mulher outrora escravizada. Ele deu um lugar permanente na família do Pai. Ela não encontraria mais a sua identidade nos braços de homens, pois havia experimentado nos braços de amor. Jesus se revelara como aquele que perdoa pecados e liberta das trevas. Liberte-se. Talvez você não tenha cometido adultério e sido desmascarado em público ao ser pego em flagrante, mas com certeza já ouviu um coro de acusadores, já se sentiu desesperada em um tribunal de vergonha, cercada por aqueles que se apressaram em ressaltar o seu pecado. Então o Filho a libertou e agora você é livre de fato. De fato significa verdadeira e certamente. Você confessou sua transgressão e agora precisa sair do lugar de culpa, vergonha e acusação. Deixá-lo para trás, abandonar a vida de pecado. Precisa deixar o tribunal humano com todas as suas condenações e caminhar na luz de Deus. Na maioria das vezes, sua batalha não será contra acusadores de carne e osso. Ela será travada em sua mente e sua própria voz lançará acusações. Mas se Deus diz que você não está condenada e que foi liberta, você deve andar nessa verdade. Jamais nos sentiremos justas, pois em nós não há justiça que resista ao Deus Santo. Não nos tornamos justiça de Deus por meio de nossas obras ou comportamentos, mas somente em Cristo. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, versos 21 a 24. Não há pecado grande demais para o sangue de Jesus que nos limpa e nos torna alvos como a neve. Ele perdoa o pecado e remove a mancha da culpa, a fim de que não precisemos mais nos lembrar de nossas falhas do passado. Sempre nos saímos melhor quando paramos de olhar para as falhas e os erros do passado e levantamos o olhar para o Senhor. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Isaías 43, verso 18. Aí estão a beleza e o mistério do novo nascimento. O dia de hoje não está mais atrelado ao dia de ontem. Temos a liberdade de caminhar de uma nova maneira, purificados pela misericórdia que se renova cada manhã. Muitas vezes tememos a rejeição. Tememos que nossos problemas sejam grandes demais ou que nossos pecados sejam terríveis demais. Mas ainda hoje, Deus continua a nos atrair para Ele e nos convida a baixar todas as nossas defesas e simplesmente crer. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Isaías 54, verso 4. Jesus não quer que temamos a humilhação e a vergonha, quer que o honremos, pois Ele é santo, justo e verdadeiro. Nossa ira, mesmo quando voltada contra nós mesmas, não é capaz de produzir a justiça de Deus em nossa vida. Diante disso, de que adianta continuar a reter o perdão de si mesma? Que benefício há nisso? Nenhum. Quando não nos perdoamos, o resultado é o ódio de nós mesmas e a destruição. Com toda a humildade, liberte-se e renda-se agora à eterna misericórdia de Deus. Nós temos a sua promessa e podemos esperar que essa seja a resposta dele para nós. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Salmo 86, verso 5. É hora de invocá-lo. Pai Celestial, dirijo-me ao Senhor em nome de Jesus. Perdoe-me por eu me colocar no tribunal humano de vergonha e acusar a mim mesma de acordo com os padrões desse tribunal. Senhor, aceito sua misericórdia. Deixarei que ela triunfe em todas as áreas de julgamento do meu coração. Sairei desse lugar de culpa e ódio de mim mesma. Me levantarei e abandonarei a vida de pecado. Não importa quanto me castigue, nada será suficiente para merecer aquilo que o Senhor me deu tão generosamente ao entregar a sua vida. Lave-me novamente em seu sangue. Eu me perdoo pelos erros que cometi no passado. Confesso minha tendência de buscar justiça própria. Deixo-a de lado agora e me apego à sua justiça. Neste momento, começo uma nova página da minha vida. Obrigada, Pai, por sua bondade e gentileza que verdadeiramente me levaram ao arrependimento. Capítulo 14. Coloque em prática. Aprendendo a irar-se sem pecar. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1, verso 19 a 20. Que declaração profunda! A ira do homem não produz a justiça de Deus. No entanto, muitas vezes, essa é a justificativa que apresentamos para a nossa indignação, injustiça de algum tipo foi cometida e nós queremos que seja corrigida. No entanto, a ira nunca é a solução para uma causa justa. Deus não usa a nossa ira para cumprir seus propósitos. A verdade é que tentamos usar a nossa ira para cumprir os nossos propósitos. Imaginamos equivocadamente que a ira nos protegeria, supriria nossas necessidades, nos guiaria e nos daria poder. Em vez disso, ela se voltou contra nós, nos atacou, roubou, desencaminhou e isolou. Ande na verdade. Conhecemos a verdade e chegou a hora de andarmos nela e sermos libertas. Peço a Deus que este capítulo ajude a estruturar seu estudo da palavra e lhe forneça aplicações práticas e pessoais. Resumi em 6 passos algumas diretrizes que espero que sejam úteis. Primeira, escolha não reagir com ira desmedida. Tome a decisão de exercitar a ira construtiva. Essa decisão precisa ser consciente. Você deve tomar a decisão em seu coração e em sua mente de buscar a mudança, de abandonar seus caminhos, condutas e hábitos do passado e deixar que a palavra de Deus a transforme. Isso não é muito diferente da decisão de seguir Jesus. O primeiro passo é o arrependimento, ou seja, deixar um caminho para trás e trilhar outro. Os filhos de Israel receberam essa escolha. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Deuteronômio 30, verso 19. A princípio, essa será uma decisão deliberada, quase mecânica, que você tomará diante de todas as situações com as quais costuma interagir com a raiva ou que a aborrecem. Por exemplo, recentemente, nossa família se mudou de Orlando para o Colorado. Fazia quase 20 anos que eu não dirigia com neve. Sou nascida em Indiana e havia memorizado algumas reações apropriadas ao dirigir no gelo, mas me esquecera delas por falta de prática. No primeiro inverno em que tive de sair em condições climáticas adversas, perdi o controle do carro por um instante. Ele deslizou e girou. Sem pensar em ouvir, vire a direção no mesmo sentido que você está deslizando. Aquilo que eu havia aprendido muitos anos atrás veio à memória, sem nenhum esforço da minha parte, e eu consegui retomar o controle do carro. Segundo, antes de reagir ao que lhe aconteceu, permita-se dar um passo para trás. Provérbios 29, verso 20, adverte. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Eu estudo as Escrituras e aprendi que Deus não oferece muita esperança para os insensatos. Para algo ser eficaz, você precisa investigar os motivos que o movem. Quais aspectos dessa interação ou situação o aborreceram? É uma questão de controle? É uma questão de medo? É mágoa não resolvida? Você se sentiu ofendida? Muitas vezes o motivo é óbvio. E não há necessidade de investigar em profundidade. Ainda assim, é preciso recompor-se antes de reagir. Por exemplo, eu não gosto quando um dos meus filhos fala comigo de modo desrespeitoso, mas não preciso buscar o motivo. Preciso, contudo, escolher com cuidado qual será a minha reação. Se eu reagir com raiva e desrespeito, não serei um exemplo de piedade para eles. Apenas os levarei a se sentir justificados em dar respostas atravessadas. Tenho de reagir de uma forma que os ajude a perceber que seu comportamento não é aceitável. Eles precisam entender por que não é aceitável e resolver essa questão. Muitas vezes, o comportamento nasce de maus hábitos. Se, contudo, minha reação tiver elementos mais profundos, preciso desacelerar e examiná-la com mais atenção. Terceiro, assuma a responsabilidade. Lembre-se de que responsabilidade é uma coisa boa. Não é algo a ser evitado, mas sim aceito. Responsabilidade nos dá poder, habilidade e a capacidade de responder de forma devida. Quando culpamos outras pessoas por nossas reações, reduzimos-nos à condição de escravas de seus caprichos ou de suas ações. Seja responsável e reconheça suas reações positivas e negativas. Em 1 Pedro 5, verso 6, lemos a seguinte exortação. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. A humildade é parte essencial de assumir a responsabilidade. Responsabilidade e confissão andam juntas. Como já vimos, confessar significa reconhecer algo, declarar humildemente a própria culpa e resistir à tentação perpétua de jogar a culpa nas outras pessoas. A humildade trata de nosso papel na situação sem se preocupar com a reação alheia. Também é uma rendição a Deus. Dizemos, Deus, confia no Senhor. Sei que se eu me humilhar, o Senhor me elevará acima dessa situação e me colocará em melhores condições. Quarto, aprenda com seus erros. Na verdade, esse é um desdobramento natural da responsabilidade. Quando assumimos a responsabilidade, temos condições de usar os nossos erros para crescer. Provérbios 24:16 nos dá ânimo. Pois, ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Os perversos escolhem não se levantar. Permanecem em seu estado decaído. Seus erros não lhes provêm instrução. Ao contrário, são sua derrocada. Em vez de aprenderem com seus erros, são enredados e vencidos por eles. O mesmo não acontece com justos. Eles se humilham e ganham força em suas quedas. Quinto, perdoe a si mesma e perdoe as outras pessoas. Perdoe aqueles que a magoaram. Em Lucas 17, verso 4, Jesus disse, se seu irmão pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. O perdão deve ser oferecido àqueles que se arrependem, mesmo que cometam a mesma ofensa 7 vezes por dia. Não temos condições de julgá-los por terem repetido transgressão. Acaso não fizemos a mesma coisa tantas vezes? Somos perdoadas assim como perdoamos. Quando não libertamos os outros por meio do perdão, temos a dificuldade de perdoar a nós mesmas. Quando revelamos os erros dos outros, é mais fácil revelar nossos próprios erros. Mas e se os outros não se arrependerem? Assim precisamos perdoá-los? É difícil orar. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Se na verdade não perdoamos aqueles que têm pendências conosco, o que eles nos devem talvez seja exatamente um pedido de perdão por alguma transgressão passada. Sexto, saia do caminho e abra espaço para Deus. Quando a situação ainda parece perdida, mesmo depois de você ter perdoado e feito o necessário para se reconciliar, é hora de recuar e repetir as palavras de Davi. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tem feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. 1 Samuel 24, verso 12. Deus realizará o plano dele em nossa vida. Se imaginarmos que, em última análise, estamos no controle, teremos uma vida de frustração e ira. A raiva procura um alvo ou uma reparação pela injustiça cometida. A fúria e a cólera buscam vingança ou retribuição. No entanto, Deus não quer que entremos nesse território. A palavra de Deus nos diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Hebreus 10, verso 30. Deus quer que suas filhas sejam fervorosas e poderosas. Se nossa ira não for construtiva, se a voltarmos contra nós ou contra as outras pessoas ao redor, perderemos o fervor e ficaremos deprimidas ou oprimidas. Não encontraremos liberdade na rebelião, mas nos caminhos de Deus e em sua sabedoria. Encontraremos liberdade quando operarmos conforme suas instruções vivificadoras. Então poderemos viver sem remorso, sem medo e sem arrastar as correntes de nosso passado. Guia para um novo começo. Essa é a sua chance de ter uma vida livre de raiva e de ira destrutiva, de ser fervorosa e eficaz, compassiva e cuidadora, de reassumir o controle de suas emoções de ira e frustração. O objetivo desse livro é a transformação, algo que só acontece quando tomamos a nossa cruz e negamos a nós mesmas. Não estou lhe prometendo uma vida perfeita no fim dessas semanas, mas se você realmente ler e aplicar a palavra de Deus, não será mais a mesma pessoa. Seu coração voltará a ser sensível às coisas do Pai. Como acontece com qualquer coisa no reino, não se trata de quanto você lê a Bíblia, mas de quanto a pratica. A palavra se concretiza em sua vida e, portanto, produz fruto. Não pule etapas. Não se trata de uma competição ou de uma conquista. Trata-se de um processo. Oremos e comecemos essa jornada.